Meus irmãos, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem seus dilemas pessoais, cada um tem um trilho de vida. E acontece que num dia como este, nós nos reunimos aqui, mas cada um traz uma história específica, um rumo diferente, uma circunstância, uma realidade diferente. Aqui você não tem ideia, parece que estamos todos iguais, né, no culto, mas cada um é um universo na mente, no coração, com necessidades, com desafios, buscando do Senhor. E na prática, cada um caminha nessa busca durante a semana, quase que sozinho. Há um conjunto de decisões que são tomadas individualmente. Há um conjunto de desafios que estão dentro de você. E nada ao nosso redor vai mudar se não mudar primeiro dentro de nós. E nós estamos 24 horas por dia em mudança. Cada palavra, cada mensagem, cada experiência do dia, um encontro com uma pessoa é o suficiente para mudar algo da nossa vida. De repente você ouve algo, você, então agora eu estou lembrando daquilo que eu tenho que fazer, eu já vou fazer diferente. Nós somos afetados o tempo inteiro, bombardeados o tempo inteiro por um universo incontável de mensagens, de ideias, de sugestões, e somos levados a tomar decisões, atitudes, e quando temos um pouquinho de temor ou de esperança, oramos ou pedimos oração. Se temos um pouquinho mais de entendimento, vasculhamos a palavra para saber o que Deus diz a respeito daquele assunto. Mas nós estamos vulneráveis ao mover de Deus ou às decisões pessoais o dia inteiro. E na maioria das vezes sozinhos. E é na nossa mente que precisam acontecer mudanças. E como eu disse, acontece o tempo todo. Mas as que valem a pena mesmo são aquelas produzidas pela palavra de Deus. Aí nós vamos entender o que a Bíblia ensina, que Jesus é a palavra. Estava conversando com uma pessoa esses dias e ele estava convicto, pedindo: eu preciso que Deus entre nesse assunto da minha vida. E nós, às vezes, queremos uma intervenção de Deus, mas precisamos entender que Deus tem que trazer o seu reino, a sua palavra, o governo de Jesus. Então, nós não estaremos sozinhos durante a semana para tomar decisões. Então, apesar de tantas mensagens bombardeando nossa mente, nossa alma, o tempo inteiro, nós seremos guardados e protegidos pela verdade de Deus. E o Espírito Santo nos conduzirá a decisões, a atitudes, a direcionamentos de sabedoria. Eu quero pedir que você abra comigo Carta aos Hebreus, capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Nós vamos juntos lendo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muito claro esse versículo. Fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, aguardamos. E a prova das coisas que nós não vemos. E o versículo 2 continua: porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família e, por esta fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo de um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas. E a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito e não temendo a ira do rei, porque ficou firme com quem vê aquele, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido um bom testemunho da fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que tratado sobre fé! Nós precisávamos e podemos perfeitamente ficar um ano inteiro estudando esses 40 versículos para entendermos melhor sobre fé. Nós vamos entender, por exemplo, que fé é o fundamento, é a substância, é o alicerce de tudo que Deus faz. Sem fé é impossível agradar a Deus. O fruto da falta de fé é pecado. Sem fé é impossível. Não dá para a gente sair daqui e viver a semana, como eu disse aqui, talvez em boa parte do tempo, sozinhos, tentando tomar decisões, debaixo de setas, de dardos, de mensagens, de sugestões, sejam externas, sejam internas, sem fé. Não dá, irmão. Mas o nosso conceito de fé é muito fraquinho. Nós vemos muitas vezes pessoas dizendo assim, eu queria ter mais fé. Eu queria ter fé igual o irmão fulano de tal. Deus, me dá mais fé. Mas a palavra é clara quando o Senhor vem e diz e instrui também que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então o Senhor nos põe uma instrução muito simples, filho, sem fé é impossível, e para você ter fé, você precisa da palavra de Deus, você precisa da palavra de Deus, diga comigo, eu preciso da palavra de Deus, diga mais uma vez, eu preciso da palavra de Deus. Nesse tratado, nós vemos coisas assim, difíceis. Pela fé, Abraão peregrinou pela terra e manteve a fé, mas nunca entrou na terra. Que fé que é essa? Não é fácil a gente criticar alguém que tinha fé e não alcançou? Alguém que estava enfermo e tinha fé para ser curado, tinha fé até mesmo para ressuscitar, mas no fim morreu, não teve solução. Que fé é essa? A gente imediatamente falou assim, não tinha fé não. Pois Abraão tinha fé, mas não alcançou a promessa. Nós precisamos crescer no entendimento do que é fé. O que é permitir que Deus construa o projeto dele através de nós por causa da sua palavra. Não é Deus construir o nosso projeto através da nossa fé. É Deus construir o projeto dele através de nós, por intervenção da sua palavra. Nós vamos estudando esse tratado aqui e nós vemos coisas assim muito difíceis mesmo de entender. Eles deixaram o Egito, o opróbrio do Egito, pelas riquezas do Senhor, mas não entraram na terra. Eles creram no que era invisível e continuaram perseverando mesmo não alcançando. É um desafio muito grande nós entendermos que fé não é apenas nós alcançarmos o que queremos, mas deixar que a palavra de Deus construa o que Deus quer. E como é que a gente vai viver o nosso dia, a nossa semana? Como é que nós vamos aplicar nossa fé? Que fé que temos. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é uma só, muito clara, irmão. qual é a palavra de Deus para a minha vida neste assunto? Não dá para andar nessa terra sem fé. Não dá para fazer nada sem fé. Não dá para gerar nada sem fé. Não dá nem para agradar a Deus sem fé. E a fé é a palavra, vem pela palavra. É a manifestação da palavra que constrói daquilo que não se vê. E como é que eu vou viver essa semana sem uma palavra de Deus? Quero pedir o Marconi que coloque esse gráfico. Eu desenhei um gráfico só numa tentativa de clarear um pouquinho mais. Para os que estão ouvindo no CD, o gráfico está à disposição no site também. Então vejam só, nós temos ali o zero. O zero é o ponto de partida para a nossa semana, para o nosso dia, para o nosso projeto, para a nossa família. Não há como caminharmos sem revelações de Deus e sem espírito de sabedoria, palavra do Senhor. Não há. Mas muitas vezes nós decidimos enfrentar os desafios, as decisões que temos para esta semana, baseado em pequenos conselhos de Deus. Pastor, ora por mim. Pastor, o que o senhor acha? Irmão, o que você acha disso? Globo, o que você acha disso? Big Brother, o que você acha disso? Revista de moda, o que você acha disso? Vizinha, o que você acha disso? Vizinho, o que você acha disso? Meu colega de trabalho, o que você pensa disso? E você não precisa nem ser uma pessoa que faça essa pergunta abertamente, mas nós estamos bombardeados 24 horas por dia de sugestões, do padrão que a mídia impõe, que a sociedade impõe, das sugestões que as pessoas colocam. Dentro da igreja você vai ouvir coisas absurdas saindo da boca de alguns irmãos. Tome essa decisão, tome essa atitude, faça isso. Ih, menino, procure isso, procure aquilo. Mas nós não vemos muitas vezes a palavra de Deus sendo colocada com prioridade. O que Deus diz acerca disso. Mas vemos muitos buscando um pequeno conselho. Geralmente, no caso do pastor, o conselho ele é buscado depois do leite derramado. Eu derramei o leite todinho, pastor. O que eu faço agora? Às vezes é até buscado um conselho antes. Pastor, o que você acha? Eu estou tomando essa decisão, já dei esse passo, já fiz isso, já fiz aquilo, o que você acha? E, na verdade, nem adianta, num momento como esse, e para ser honesto com você como pastor, nem adianta conselho de pastor. Meu conselho a você, irmão, não tem quase nenhum valor. Porque eu sou como você, uma ovelha pecadora, precisando de direção, que se o Espírito Santo não me orientar agora, nesse segundo, eu tomo uma atitude tola, ímpia, porque eu de mim mesmo não tenho nada. Mas muitos se contentam a pequenos conselhos de Deus. E alguns deles são realmente conselhos de Deus, bons conselhos, e podem até ser seguidos, mas precisariam de uma sustentação maior de fé. Quantas coisas o Senhor já nos permitiu realizar para o seu reino, que nós não teríamos nenhuma condição, e o Senhor fez. No dia em que o Senhor disse, volte para a televisão, nós tínhamos um valor enorme, impossível para assumir todos os meses. E não tínhamos esse valor. A partir daquele mês, todos os meses veio aquele valor para suprir aquela necessidade. Nós estamos aqui e somos testemunhas da provisão sobrenatural. E se eu estou falando só de recursos materiais, nós poderíamos enumerar aqui tantas experiências de provisão do livramento, do mover do Espírito Santo, da graça do Senhor, de salvação, de edificação dos irmãos. Deus é um Deus que traz provisão sobrenatural. Todas as vezes que nós decidimos buscar e seguir o propósito de Deus para cada assunto. Algumas perguntas que o Senhor me deu para compartilhar com vocês, irmão. O que foi que Deus fez na sua vida neste ano? O que é que Deus fez na sua vida? Quais são as coisas maravilhosas que Deus fez nas nossas vidas neste ano? Ah, Senhor, eu quero enumerá-las. Talvez, como eu, você comece enumerando os benefícios pessoais. Se alguém comprou um carro, se alguém comprou uma casa, se alguém fez a viagem que gostaria, se alguém resolveu o problema que precisava, se alguém teve alcançou alguma coisa que gostaria tanto, são coisas pessoais. Mas o Senhor quer que a gente coloque nessa lista também. Quais são as questões do propósito de Deus para nós como filhos, como servos, como discípulos, como igreja? Que o Senhor nos levou a viver. Quais são os feitos de Deus em nós e através deste ano? Segunda pergunta, o que é que Ele fará em 2011? É natural que alguém diga, não sei, só Deus sabe. Mas, irmão, tem algumas coisas. A Bíblia diz, Ele não faz nada sem revelar aos seus servos os profetas. O Espírito Santo começa a dizer, o Espírito Santo começa a falar, eu quero te levar lá para a Nigéria. Eu quero te usar em tal lugar. Eu quero tocar na sua família. Eu quero salvar tal pessoa. Eu quero te edificar nesta área. Quais são as coisas que Deus fará? E se nós dissermos assim, mas eu não sei se Deus fará, nós estamos dizendo, eu não conheço a palavra de Deus. Então é impossível fé. Mas se eu conhecer a palavra de Deus, eu vou descobrir que o Senhor já disse, eu farei. E o Espírito Santo confirma e coloca dentro de nós o que Deus vai fazer na nossa família, na nossa vida, nas nossas questões nesse ano. E virá uma palavra dele. Deus me disse que nesse ano fará isso, isso na minha vida, fará assim na minha família, fará, Deus fará. Se vem uma palavra, você vai poder proclamá-la e vai poder viver o ano de 2011 seguindo o propósito que Deus tem. Deus tem esse propósito para mim. Pessoas que andam com Deus são pessoas que têm uma palavra na boca, como Abraão tinha. Para onde você vai, Abraão? Não sei, mas Deus tem um propósito para mim. Eu estou obedecendo o que Deus já me mostrou do seu propósito. É para eu sair desse lugar e andar. E Deus pode dar a você, irmão, um alvo para o próximo ano. Mais do que, o ano que vem eu quero melhorar minha casinha. Não, irmão, muito mais do que isso que o Senhor está falando. O Senhor tem um propósito para a minha vida, e esse propósito será alcançado. E, Senhor, eu quero não apenas crer genericamente que o Senhor tem um propósito, e esse propósito será alcançado. Eu quero saber qual é o teu propósito para a minha vida, mas eu não vou andar à mercê da sorte e do vento. Não vou. Eu quero saber qual a tua palavra. Porque na hora que eu for tomar as minhas decisões pessoais, na hora que eu estiver debaixo desse bombardeio de ideias, de sugestões, pressões externas e internas, eu vou me posicionar. A palavra do Senhor já veio a mim e me disse, será assim, filho. Mas como é que você tem coragem? Porque eu tenho fé. Por que você tem fé? porque a palavra já me foi liberada. Então eu e você poderemos dizer qual será o nosso testemunho em 2011. Ah, mas a gente não sabe, não dá para saber. Você está querendo que... Irmão, eu estou dizendo a você que o Espírito Santo nos faz saber. E se eu e você formos testemunhas firmes de que a gente não sabe, não tem como saber, Deus é Deus, Deus faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer, e fazendo o que Ele quer, Ele quis que eu soubesse o que Ele quer fazer. Não estou dizendo que você sabe tudo. Não estou dizendo que Deus te revela tudo. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, meu propósito é te fazer uma nação que você não vai contar, sai da tua terra. E Abraão simplesmente obedeceu, mas ele obedeceu sabendo o que Deus queria que ele fizesse. E Deus vai falar isso comigo e com você. Filho, neste ano de 2011, eu quero isso, isso, isso para a sua vida. E aí o Senhor nos traz outra pergunta. Qual o seu versículo? Essa pergunta é para tornar prática essa ministração que o Senhor nos dá. Qual o versículo da Bíblia que esclarece sobre esse assunto da minha vida? Qual o versículo da Bíblia que vai ser meu tema, meu lema, minha mensagem, vai ser minha proclamação nesse ano? Qual o versículo? Na hora que alguém me falar desse assunto, qual versículo eu vou proclamar imediatamente? Porque se a fé vem pela palavra, eu preciso da palavra. E a palavra já foi nos dada. Ela está escrita. Na verdade, ela está proclamada na pessoa de Jesus, cravada no nosso coração. E essa é uma prática que Deus quer para mim e para você. Qual é o versículo que fala sobre essa questão do filho? Qual é o versículo que fala sobre esta questão do marido, da esposa? Qual é o versículo que fala sobre essa questão da minha vida profissional, do meu trabalho, do ministério? Qual é o versículo que fala sobre isso? Porque eu vou passar o ano proclamando. Não me interessa, não me importa quais as pressões, quais as setas, quais os dardos que o inimigo manda. Eu vou proclamar a palavra de Deus. Deus disse... Pronto. Mas eu preciso saber qual o versículo. Eu preciso ter, se for preciso, anote quais são os versículos e consulte sobre esse assunto, é esse texto aqui, Senhor. E você pode ir para diante do Senhor, que o Senhor te dá o texto. Irmão, você acha que eu sou um cara capacitado e que todo domingo venho aqui e prego uma mensagem porque eu sou fera, porque eu sei estudar? Você acha que é isso, irmão? Você acha que eu venho aqui e prego uma mensagem porque eu tenho tempo para ficar pensando e estudando e planejando, se não for o Espírito Santo dizendo, fale isso, meu filho? Não tem valor nenhum o que eu estudo, não tem valor nenhum o que eu sei, não tem valor nenhum livros que eu posso consultar, material que eu posso estudar, não tem valor nenhum. Se o Senhor não trouxer uma palavra, é isso, meu filho. Não adianta, irmão. Se eu achar que uma mensagem, que uma ministração, que um assunto, que um tema, que uma forma de enxergar, algo que te abençoou, veio de mim mesmo, eu estou perdido, irmão. Vem de uma palavra liberada pelo Espírito Santo, que fala comigo, na maioria das vezes, enquanto eu estou andando, enquanto eu estou ouvindo alguma coisa, enquanto eu estou viajando, enquanto eu estou levando a criança para a escola, enquanto eu estou no comum do dia a dia. Tem nada de místico, não tem nada assim de sobrenatural, não tem, irmão. A maior parte das coisas que Deus já me deu a oportunidade de estudar, de adquirir, lugares onde eu fui ao redor desse mundo, que eu posso aprender alguma coisa, isso tudo fica lá num outro quartinho. Se o Senhor quiser, Ele vai lá e manda buscar. Mas o que importa é que a palavra do Senhor seja liberada. Se eu não ouvir a palavra do Senhor, é um fiasco só, irmão. Mas eu não sou melhor do que você. Essa palavra está disponível a você. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, qual é a tua palavra? Qual é o teu texto? Qual é a tua mensagem para mim nesse assunto? Porque eu vou conduzir minha vida nesse ano em cima desta palavra. E isso será a fé prática. E aí nós vamos ouvir entre nós. Deus me deu esse versículo. Deus me deu este versículo. Deus me deu aquele texto. Nós vamos passar a ter hábito entre nós de proclamar. Deus me disse o que está escrito aqui, olha. E nós precisamos disso. Nós precisamos desta palavra, irmão. E o que o Senhor quer ministrar a nós nesta noite é: tenha uma palavra para cada assunto da sua vida. E não hesite em dizer o que Deus vai fazer. Não hesite em proclamar qual que é o propósito dele para a sua vida. É possível que eu e você tenhamos que dizer como Abraão tinha que dizer: não sei para onde estou indo, mas sei que o propósito de Deus é que eu saia da minha terra, que eu ande nessa direção, que eu saia viajando por aí e que ele vai cumprir seu projeto na minha vida. O texto diz: pela fé, Abraão levou seu filho para ser sacrificado. Eu não sei como Deus vai fazer, mas ele me disse que do meu filho vai me dar uma nação. Então, nesse versículo, o Espírito Santo revela o que Abraão pensou. Quando você vê lá em Gênesis, não revela. Só fala que Abraão levou Isaac para ser imolado. Mas nesse versículo, Deus revela o que Abraão pensou. Deus diz que Abraão pensou assim: bem, ainda que ele morra, Deus vai suscitar vida e descendência. Fé, irmão, é uma palavra que nos sustenta em qualquer instante. Aí vem um ataque, vem uma sugestão, vem um dardo, vem um pensamento, vem um temor, vem um desânimo. A palavra está ali, a palavra está ali, a palavra está ali. E ela é viva e eficaz. E ela não volta sem cumprir o propósito pela qual ela foi liberada. E é você e eu que temos essa condição de estabelecer a palavra de Deus sobre nós. Qual é a palavra de Deus para a tua vida nesse ano? Qual é a palavra de Deus para o teu casamento? Qual é a palavra de Deus para a tua família? Qual é a palavra de Deus para os teus filhos? E nós vamos passar o final deste ano, o mês de dezembro que nos falta, com um propósito. Sexta-feira que vem nós vamos ter uma vigília. Eu quero conclamar a igreja toda a vir na vigília. Se você vai me dizer que você dorme, eu vou dizer a você: eu também durmo, irmão. E tem momento na vigília que nós temos que levantar, lavar o rosto, tomar um cafezinho ali e se fortalecer. Mas eu posso te dizer uma coisa com certeza: o Espírito Santo vai nos reavivando, vai nos reanimando. E nós vamos ter uma noite de vigília, de oração, de adoração, de busca do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Eu convido você. Você chega do trabalho sexta-feira, dorme um pouco, 10 horas nós vamos começar a vigília. E venha para a vigília. Se alguém, por alguma questão real, precisa ir embora mais cedo, não tem problema, nós vamos ter vigias aqui, você vai sair, o vigia vai te acompanhar, vai até o seu carro e você volta para casa, mas não deixe de vir na vigília. Nós vamos começar às 10 da noite e vamos terminar às 6 da manhã do sábado. O que nós queremos? Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu preciso. Terminamos um ano, irmão. Sabe por que as nossas forças vão diminuindo? Porque é um ano pesado, é um ano de trabalho. Se acumula muitas coisas. Esses dias eu disse aos meninos: uma semana, falta uma semana de aula. Graças a Deus. Todos os dias tem que acordar às 6 horas. Tem que fazer aquela ladainha toda. Vai lá em cima. Ah, Senhor, vamos entrar de férias. Graças a Deus. É real que no final do ano você esteja cansado. No final do ano você está assim, com as forças minadas. Irmão, é real. Então esse é o momento em que eu e você precisamos ir para diante do Senhor. Ele falou assim: eu vou me renovar na tua presença. Eu preciso de uma palavra do Senhor. Eu quero ter uma palavra do Senhor. Na prática, eu quero ter versículos do Senhor para cada área, cada assunto da minha vida. Senhor, aquilo que eu não vivi no ano de 2010, aquilo, Senhor, que eu não alcancei, aquilo que eu falhei, Senhor, eu vou entrar 2011 com uma palavra do Senhor, um versículo específico para cada uma dessas áreas na minha vida. E você não vai chegar para mim e para o seu líder de cela e vai falar assim: aí, me dá um versículo para isso. Você vai para diante do Senhor e o Espírito do Senhor vai te dar um texto. Eu estou falando isso na prática, irmão. Por que que Deus deixou sua palavra? Por que que Deus deixou seus versículos? Porque é para nos abençoar, nos edificar. E ao nos edificar, gera fé. E sem fé, é impossível agradar o Senhor. É pela fé que esses irmãos aqui fizeram tudo isso. E é pela fé que eu e você vamos andar 2011. E na prática, para andarmos pela fé no ano de 2011, eu preciso cavar essa mina, eu preciso arrancar os espinhos, eu preciso arrancar a terra e achar esses tesouros de Deus para mim. Quais são os textos? Quais são os versículos? Quais são os versículos da nossa família? Quais são os versículos da minha vida? Quais são os versículos desta área? Qual texto guia da sua vida em 2011? E nós vamos começar esta semana orando ao Senhor. Nós vamos sexta-feira, na vigília, buscar: Senhor, eu quero no mês de dezembro viver experiências com o Senhor, e eu vou ter anotado na minha agenda, no meu celular, em algum lugar da minha vida, eu vou ter anotado os textos que o Senhor vai me dar. Eu vou ter uma experiência de ser uma pessoa mais ousada, que abre a boca e fala: Deus me deu este versículo. E eu vou experimentar passar o ano vivendo as consequências deste versículo. Eu vou tomar tais atitudes. Por quê? Porque a palavra diz isso, isso, isso. E isso é fé. Eu quero isso. Feche os seus olhos, irmão. As maiores mudanças acontecem é dentro de nós. E as únicas mudanças que realmente valem a pena, porque frutificam para a eternidade, são as que Deus gera através de experiências com a sua palavra. Ore ao Senhor, tenha os seus olhos fechados e ore ao Senhor. O salmista diz: de todo o meu coração tenho te buscado, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Poderíamos dizer: para eu não pecar contra ti pela falta de fé. Não é que o Senhor não está respondendo, é porque eu estou pecando pela falta de fé. E eu estou pecando pela falta de fé porque me falta a palavra. Me falta a palavra, não é porque o anjo não veio, não é porque eu não senti, é porque eu não busquei. E eu decido: vou buscar uma palavra para cada área, cada assunto da minha vida. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, diz Davi, não me esquecerei da tua palavra. Tens usado de bondade para com o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Os que te temem me verão e se alegrarão, porque eu tenho esperado na tua palavra. Não é no que eu acho, não é no que eu penso, não é no que eu sinto, não é num conselho de alguém. Senhor, não é nem nada do que pode vir à minha mente, à minha alma. É a tua palavra específica, algo que o Senhor vai dizer a mim. E o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Meu caminho será iluminado, porque nos meus pés estarão a tua palavra. Será luz para o meu caminho em 2011. E, Senhor, eu vou terminar esse ano, mês de dezembro, buscando quais são os versículos do Senhor para mim, para minha esposa, meu casamento, meus filhos, minha história, minha vida, ministério, trabalho. Ore ao Senhor e peça isso a Ele. Diga isso a Ele.